7723, bom dia. Autorizado de chegada do mais longa, nível de voo 070. Alpha 208 calling. Alpha 208 going off X Moto, we have again. Ema 282 sinal 35, alta em Ema 252 sinal 1. Bom dia, autoridade privada de assistência para 4.000 países. direita, mantendo o escudo. Vai se autorizar. No seu, pode três, sem problema. Bom dia, Cristo, mais bom. Arrival, 77 level 0, 5 0. velho direita. Mas aí, escuta, táxi autorizado, via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62 é na sua escuta. Tá, nós temos dois. Autorizado o pouso na 10.759. estão estabilizados. São Bruno, trânsito ótimo, chama o código 5511. controle Salvador em 120, décima 8. Argentina 1901, 80 degrees 08. Roger that, Vietnam 9110, no 191. Santana pela identificação. Voo direto de SAC, passando pela chegada do Medina, e esperamos o voo 051. 745, decolada 01, chama controle Salvador 1-2-0-2-9. Controle Salvador 1-2-0-8, obrigado, ótimo dia, voo 975. Salvador, bom dia, voo 975, livra 1600, quando possível, projeto. 975, após mandar decolagem, após 2-3, voo direto Leda, de saída Salvador. Bom dia, essa notificação do seguro chegada ao mais um, sempre que eu vou dar o sistema. Segunda 25, sempre vai de conta. Olá, 7-7-5, como está para você? Eu conheço o número 2, última vez. Para o último prédio, o último dia do mundo, consegue visitar o vestido em que está. Autorizado para ir ler, e aí, eu posso subir. Brasil autorizado, Brasil 17, 380 nível, decola 0, curva direita, prefixo saída de Arvoruma, transição elétrica, chama 5524, controle Salvador 20218. 30, serviço com 2324, visto para 2010, ou ajuste 01, autoridade na LF, com possibilidade. Vou usar o que quiser.